Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Mais uma vez, continuamos, agora na quarta de 7 semanas dedicadas, então, à música instrumental, no objetivo de mostrarmos aqui as melhores composições que até agora já foram feitas ou adaptadas para a música instrumental. No caso, são duas músicas compostas realmente para música instrumental. A primeira é do guitarrista Carlos Santana, que nos traz aqui Luz, Amor e Vida. Esta música, não sei de que álbum instrumento faz parte, mas foi colocada no best-of de música instrumental do próprio Carlos Santana, porque tem várias. Vamos aqui ficar também com mais uma, que dá pelo nome de Sweet Dreams e é de Caroness. É um nome que não é muito conhecido, de facto. Não é nada conhecido no mundo da música instrumental, mas salva-se esta música, chegou até nós, vamos, salva-se no sentido de guarda-se, ficou aqui, chegou aqui, não se perde na história. E trazemos então aqui esta música de Caroness, que dá pelo nome de Sweet Dreams, não sei se é original sua ou não, mas é uma composição mesmo para música instrumental. Vamos ouvi-la, são duas sonoridades muito diferentes, mas que vale a pena escutar. A primeira, como disse, dá pelo nome de Luz, Amor e Vida e é de Carlos Santana. Thank you. Trazemos agora Snowman, uma música diferente, uma música interessante para ouvir também, com as suas sonoridades diferentes também. Nós hoje temos aqui esta edição muito recheada porque tem muita variedade. Vamos aqui ouvir esta versão então de Rainbow, a música que acabou no nome então de Snowman. Daqui a pouco as despedidas do nosso Nota 7. E assim, estimados ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Nota 7. Vou despedir-me de si com mais dois temas, sendo que o primeiro dá pelo nome de Lotus Bloom e é de Ricky King. Vamos também aqui ficar com uma música que dá pelo nome de Hurt Story. São duas músicas bem diferentes. Esta segunda é uma música muito bem orquestrada. E é então com ela que vamos fechar esta edição do nosso Nota 7. Recordo que a edição do passado domingo, e para que, aqueles que não estiveram atentos ou que não foram atentos a apanhar a edição do passado domingo vai estar disponível até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, aqui na Antena Web, ou melhor, no canal 2 da Antena Web. Vai estar disponível então esta edição para os sistemas de ouvintes poderem descarregar durante mais tempo, visto que ela só foi colocada ontem, durante a madrugada, foi a altura em que foi possível, mas estará então disponível até ao próximo dia 30 de setembro. Despeço-me com votos de uma boa tarde na companhia do canal 2 da Antena Web. Fique bem e até amanhã. Vamos fechar então, primeiro com Lotus Bloom de Ricky King e depois da Heart Story. Até amanhã.